Oye, mi amigo, piensa bien en tu vida. Nada, pero nada te cae del cielo. Hacer, tú sabes que si te cogen más tarde o más temprano, te va a doler la barriga. Ey, yo quiero ser thug, gangsta, o maior lá da zona. Carro quitado, rodeado de Rio, Paris, New York, Barcelona. Superstar tipo a Madonna. A vida é tua e tu é que sabes. Não te gabes, pode ser que ainda acabes. Aonde? Numa cela sem janela solitária. Presente na tal da judiciária. Yeah. E quando te apanharem, depois não digas que te dói a barriga, né? E meterem o teu cu na cadeia, depois não digas que te dói a barriga. Ei, eu, a escolha é tua e tu é que sabes. Depois não digas que te dói a barriga. Ah, ok. Ah, mas tu queres ser gangsta? Depois não digas que te dói a barriga. Vou-te apanhar e a tua mãe vai chorar. E quando fores velho, o que é que vais ter para mostrar? Nada. O povo diz, o barato sai caro. Não é puxão de orelhas, apenas um reparo. Não é sermão nem lições de moral. Mas não posso estar bem se um amigo está mal. Aperta contigo e faz-te à vida. Não há nada como andar de cabeça erguida. Yeah. E quando te apanharem, depois não digas que te dói a barriga, né? E meterem o teu cu na cadeia, depois não digas que te dói a barriga. Yeah. A escolha é tu e tu é que sabes. Depois não digas que te dói a barriga. Ah, ok. Ah, mas tu queres ser gangsta? Depois não digas que te dói a barriga. Pois não. Tu já viste este filme no cinema. És rebelde contra o sistema. Culpas o mundo, mas a culpa é tua. Quando antes queres passar sem pôr os pés na rua, percebe que o crime não é ser apanhado. Claro que não. A escolha é tua, escolheste o errado. Entre o bem e o mal, a luta é antiga. Depois não digas que te dói a barriga. Yeah. E quando te apanharem, depois não digas que te dói a barriga. Olé, olé, olé, e meterem o teu cu na cadeira, depois não digas que te dói a barriga. Se te agarram, já tu sabes. Já sabes. Depois não digas que te dói a barriga. La cosa va a perder. Vai doer. Depois não digas que te dói a barriga. Não te metas em candela, compadre. Depois não digas que te dói a barriga. Mira que bueno pa gozarlo. Depois não digas que te dói a barriga. Óyelo bien, te digo, hermano. Depois não digas que te dói a barriga. La barriga te va a doler. Depois não digas que te dói a barriga. Te va a doler. Vai estar quietinho em casa. E de repente toca a campainha. Depois não digas que te dói a barriga. E vai ser a polícia. E de repente vai-te bater a caganeira. Vai doer a barriga.